cinzento, como lembranças de outrora. Livre igual pássaro e o vento, eu procuro cores da aurora. Lamentos de quem sorriu a vida inteira pra fora, mas por dentro atormentado em sua caixa de Pandora. Eu vim como vários vieram, soldado disposto pra assumir o posto de fazer meu legado. Embora meu batalhão esteja pronto pro confronto, o ser humano é individual, é você só e pronto. Perguntas, respostas, vivências, apostas, pessoas vêm e vão e se vê, no fim é só você. Com novas perguntas, com novas respostas, com novas vivências e outras novas apostas. Suando na labuta, tentando alcançar nota. Poucos te deram a mão, mas vários já te deram as costas. Sua ampulheta tem areia até o talo. Ou você quebra o vidro ou é engolido no embalo. Vai-se embora, mete a armadura que tem alma dura. Esquece a amargura e se lembre que amar cura. Me livro de injúrias, sentimento de fúria, sofrimento, lamento de uma mente que murmura. Só pelo caminho só, a cada passo só, estreito o bastante pra que você chegue só. Com suas perguntas só, com suas respostas só, sozinho, se encontrando em suas próprias rotas. Vou encontrar meu lugar, onde eu possa alcançar meu sol, meu lar, onde possa viver um luar pra respirar, estrelas pra me inspirar, poder sorrir em cada amanhecer. Quase nada, e o que me resta é pouco. Mudo de fase, nada, a vida é quase um soco. A cada frase errada, seu gasto vai sem troco. Mas minha base é trocada, porque minha mente é de louco. Vou contra o fluxo, contra o vento que der. Já passei tanta enchente que aprendi a nadar contra a maré. A má fé por todo lado que se olhe. Só que achar amor no próximo não é algo que se escolhe. E se vê, mas vê mais além, veja no íntimo. Sente quando o coração acelera o ritmo. Encontro com emoção, achei o algoritmo. Viveu, sorriu, feliz, então esse é legítimo. São quantas chances, quantos nuances, lance e relance. Nem tudo à sua frente estará ao seu alcance. Tá tipo lasanha com shoyu. Nada faz sentido quando não se ganha o moio. E de rabo de olho eu observo os pioio. E os que se salvam eu recolho. Se pensa igual eu acolho e vou no fluxo. Louco igual Confúcio, firmemente o pulso. Vim ser diferença e não avulso. Lamento, pergunto, entendo e agradeço. Cada passo um porquê, cada dia um recomeço. Eu reconheço que é eterna essa labuta. Sempre procuro respostas, mas sou eu quem faço as perguntas. Vou encontrar meu lugar, onde eu possa alcançar meu sol, meu lar, onde possa viver um luar pra respirar, estrelas pra me inspirar, poder sorrir em cada amanhecer.